gota. Chique charmosa de Valentina. Joga pro maluqueiro que é rico. Só toma champanhe, canso de uísque. Já é sexto, todo pique, fim de semana. Transbordo com a puta, essa gata aí. Nath é show com JK, não vai beber. Se divertir na pistel, pistela, dança, nem o foco dela é descer. Ai, ui, que maravilha, é sentar para o dois vibe. Quer custar na party, tá com um bandão de amiga linda, querendo dar conta. Sabe que os moleque é drague, não é bigode não. Puxa a ficha limpa, vê que nós é rabelão. Mais uma manhã eu tô em outra cidade, com duas putinhas que eu achava que era fã, com duas lindinhas que tenta até de manhã. De manhã eu tô louco de MD aqui nesse quarto, com duas putinhas que eu achava que era fã, com duas lindinhas que senta até de manhã. Gata, chique charmosa de Valentina. Joga pro maluqueiro que é rico. Só toma champanhe, canso de uísque. Já é sexto, eu tô de pique, fim de semana. Transbordo com a puta, essa gata aí. Nath é show com JK, não vai beber. Se divertir na pistel, pistela, dança, nem o foco dela é descer. Ai, ui, que maravilha, é sentar para o dois vibe. Quer custar na party, tá com um bandão de amiga linda, querendo dar conta. Sabe que os moleque é drague, não é bigode não. Puxa a ficha limpa, vê que nós é rabelão. Mais uma manhã eu tô em outra cidade, com duas putinhas que eu achava que era fã, com duas lindinhas que tenta até de manhã. De manhã eu tô louco de MD aqui nesse quarto, com duas putinhas que eu achava que era fã, com duas lindinhas que senta até de manhã.